Uma gravidez bem sucedida, porém desejada. Uma criação sem escolha alternativa. Num minúsculo quarto e cozinha, mofado, ali na região do centro. 20 anos depois, o sistema desigual me deslocava do lugar de origem, sentido às margens destinado a todos aqueles que dividiam comigo a mesma classe social. Um espaço com pouco mais de tudo aquilo que foi concedido só pra nós. Droga, violência, doença, opressão, abandono. Desfavorecido, em território inimigo, movido pelo ódio do instinto e o amor pelos meus, assim como cada um de vocês. Eu também fui condenado a aprender na prática, sem a mínima base teórica, o método de sobrevivência em guerra. Ainda sobrevivo, resistindo todo dia à tortura do efeito do consumismo, que todos os dias matam milhões de nós no próprio sonho. Só não sei te dizer se é pela fé ou pelo medo, ó. Quero ver, vem com nós aí. Eu quero ver, vem com nós. É desse jeito, rapaz. E assim, eu preferia acreditar que a cena fosse ficção. Ladrão com 12 de repetição no crânio. Copião de Hilux, com uísque, piranha, um mendigo na auge da fama, com duas modelos na cama. Hoje a fé que move Montoya não foi capaz de evitar mãe no puteiro pelo sustento de outros sem pai. Mas fiel dizimista na leucemia fatal, esperando milagre com tratamento precário no hospital. Eu preferia cantar educação combatendo o crime, o choro de emoção, final feliz igual dos filmes. Em vez da gravidez precoce sem pai pra sustentar, e antes dos 9, fuga de casa, cansado de trabalhar, desestrutura na família, desestrutura na escola. Cancelo passeio com os filhos no sábado, sem escolta, trava a porta, só no alarme que a empresa já deu aviso. Eu tenho que foda-se seus filhos, que é paz, patriotismo num país onde o governador me põe como prioridade depois da conta do exterior. Primeiro conforto da família, suas férias suíça, depois a saúde da minha mãe numa fila quase 2 dias, enquanto o seu petimista não muda a situação. A esperança vem na ação, tá valorando o coração. Se eu sou rico, 400 no trampo toda a vida, prefiro o carro forte de AR.30. Paixão é salvação, então que veio só vocês. Que veio o inferno. Com paixão é salvação, então que veio o inferno. Que veio o inferno. Com paixão é salvação, então que veio o inferno. Que veio o inferno. Com paixão é salvação, irmão. Aqui não tá em Madrid, saboreando a gastronomia. Tá na Bolívia trazendo uns quilos de farinha, pra onde proíbem hot dog por poluição visual. Mas não criança sem escola, vendendo bala no sinal. Vai entender que hoje o hall dos excluídos sem estudo fabrica bomba, sem engenharia, cava túnel, decreta feriado por opressão carcerária. Convulsão, queimada e bala na base comunitária. Enquanto for justo o meu conhecimento limitado, meu ensino fundamental, médio básico do básico. O corpo não vai resistir, acima de temperatura, amanhecendo morto depois de 10 anos dormindo na rua. Encontrar em viatura estado de ferro contorcido. Lembra que esse é o país do futebol, não do químico. Que aprova sua filha na escola pela presença, pra mais tarde ver ela sorrindo, limpando o banheiro de empresa. Espera que na eleição quem te dá acesso à cocaína sancionar novas leis que estabelece pelas alternativas. Mais branco, favelado, as medidas socioeducativas. Não dá cota, mas emprega na fábrica de arma clandestina. Então que o pão de cada dia não venha na força da oração, mas vai dar mão de AK, gritando todo mundo pro chão. Por quê? Não foi por não buscar Cristo, foi por não conseguir fazer milagre ganhando um salário mínimo. Se a compaixão é a salvação, então que vem o inferno. Que vem o inferno. Se a compaixão é a salvação, então que vem o inferno. Que vem o inferno. Se a compaixão é a salvação, então que vem o inferno. Se a compaixão é a salvação, então que vem o inferno. Eu acredito no poder transformador da leitura, mas quem não te dá escola te quer de algema na viatura. Seus dados no fotocrim da polícia militar, pro Superman te prender antes do busão queimar. Onde razão é amar ao próximo como a si mesmo. Aquele que bate na sua cara, dá tiro no seu peito, explora seu filho na plantação de cana de algodão. Foi deficiente sonhando com emprego pra vender bala no busão. Aí não, feliz tá quem levou o Botox no assalto. Não quem joga bolinha de tênis no farol em frente o carro. Vai ver a mãe doente aposentada fazer faxina pra não ver. Irmã, com fez vender o corpo pros turistas. Só queria ver a filha do político com dengue, com leptospirose. quase contraída na enchente. As paradas de madrugada na pia, no prato. Curto o circuito te deixando sem móveis, sem barraco. Eu torço pra desde o pré um menino sonhar com a medicina, pra que a esmola não seja a única renda da família, pra não rasgar o pescoço na Mitsubishi com teco de vidro. Quando acaba a farinha, cola a pedra do cachimbo. Quando eu te vi amarrando você, sua família, atacando fogo, você vai saber que sem estudo não se realiza sonho. Aqui os humilhados serão exaltados, mas não na fé nem no dízimo, se não for no livro, só carboniza do executivo. A compaixão é a salvação, então que vem o inferno. Que vem o inferno. Se a compaixão é a salvação, então que vem o inferno. Que vem o inferno. Se a compaixão é a salvação, então que vem o inferno. Que vem o inferno. Se a compaixão é a salvação, então que vem o inferno. Que vem o inferno. Segura aí, Eric, faz favor.